nada, que eu tô sossegado, não quero saber de nada. Que se cai a casa, leva ideia pro some. Você tá na pendura, vê se não me aluga. E tá no barato, descolar uma butuca. E batuca, batuca da bro, isso é muvuca. Você tá na parada, vê se não me aluga. E tá no barato, descolar uma butuca. E batuca, batuca da malandragem, isso é muvuca. Como eu digo, se segura, se segura, se segura, se segura, meu truta. Que só que malandro, tá mais pura muvuca. E se segura, se segura, se segura, se segura, meu truta. Que o bicho tá pegando na mais pura muvuca. Como é que é? Doidão, segura sua onda, brau, se não é velho e caixão. Fulano tá virado e tá bicudão. E tá só na capa de tanto doidão. Segura sua onda, brau, se não é velho e caixão. Mano é otário, sempre quer dar uma desperto. Papo furado, meu velho, isso aí é chaveco. Não vem maloqueiro, que nós tem do seu cabelo. E olha só, esse Loki foi o mais otário, dizendo que com esse viu até vagalume. Mas era chaveco, isso aí era estrume. Sim, sim.